Atenção, rede. Dentro de 5 segundos, a transmissão exclusiva do Gospel Hits. 5, 4, 3, 2, 1. Gospel Hits, músicas que transformam vidas. O seu ritmo gospel em grande estilo. Uma nova história Deus tem pra mim. Mergulhe uma vez, mergulhe duas vezes. Gospel Hits, só as melhores. Se você vir, dá um prado de louvor. E aí, galera abençoada, tudo legal por aí, tudo na Santa Paz, muito prazer, eu sou o Xandela e tô chegando mais uma vez aqui na sua rádio com o programa Gospel Hits. São 60 minutos com os mais lindos e os principais louvores que rodam por esse Brasil e até mesmo lá fora, né? E você é meu convidado especial a partir de agora. Só lembrando que no final do programa tem uma linda mensagem de Deus para o seu coração. Mas Deus vai falar contigo mesmo assim, através dos louvores. Para começar, tem uma internacional aqui com Jesus Country, Glorious. No ar, Gospel Hits.

jardim particular. Gospel Hits. Internacional passando por aqui em nosso primeiro bloco Gospel Hits, que ainda está começando. Jaci Velasquez, Diamond, teve o Anderson Freire, Primeira Essência, e a Leia Mendonça, Covardia. Eu quero dar as boas-vindas aos novos parceiros que estarão transmitindo, né, o Gospel Hits, a Conexão FM 101,5 MHz em Araçatuba, São Paulo, direção do Roberto Mel, a Feira Gospel Web Rádio em Feira de Santana, na Bahia, direção do Matheus Costa, a Rádio Novo Tempo FM 94,5 MHz em Patos de Minas, em Minas Gerais, direção do Euler Wagner Rosa, a Vive FM Web Rádio em Curitiba, no Paraná, direção do Valmir do Carmo, e a Gospel Mais Web Rádio em Fortaleza, no Ceará, direção do Marcos. Sejam bem-vindos aí a todos os parceiros. Se você quiser conhecer quais são as web rádios e as emissoras de rádio, é só acessar o nosso site www.redegospelhits.com.br. E pra galera que quer participar do nosso programa, é só pesquisar aí no seu Facebook por Rede Gospel Hits, nos adicionar e deixar o seu recado lá, combinado? E outra forma bacana de participação aqui é em nosso próprio site, deixando o seu recado em nosso mural de recados. Não saia da sintonia. No ar. Gospel Hits. Gospel Hits, músicas que transformam vidas. A paz do Senhor Jesus para você que me acompanha aí do outro lado. Obrigado pela sua audiência. Deus abençoe a cada um. Só lembrando, no final do programa tem a mensagem bíblica, né? Deus vai falar conosco já já. Enquanto isso, rola por aqui muitos louvores. Eu quero mandar um alôzão abençoado lá pro Júnior Silva em Tucuruí, no Pará. Enviou um recado em nosso mural através do nosso site dizendo o seguinte: olá, quero parabenizar pelo sucesso do programa e ofereço para todos da Igreja Assembleia de Deus de Tucuruí. Abraços para você, Júnior Silva. Abraços para você, ouvinte de Tucuruí, no Pará. E quem curtiu a nossa página no Facebook recentemente foi o Márcio Salvador de São Paulo, também o Matheus Costa, não deixou aqui a cidade que ele mora, a Jéssica Maria de Indiara, no estado de Goiás, a Edenilza Souza de Feira de Santana, na Bahia, o Luquinha Alfenes, também não deixou a cidade aqui, o Ronildo José dos Reis, na cidade de Viçosa, Minas Gerais, e a Aline Nascimento, de Matriz de Camaragibe, no Alagoas. Alô, galera abençoada! Obrigado pela sintonia. Que o Senhor, Rei Todo-Poderoso, possa abençoar você aí abundantemente. Sem mais, vamos ouvir agora o Regis Danese, Meu Maior Prazer. Gospel Hits, muito mais você. Eu te agradeço por tudo que tens feito em minha vida. Me transformou, curou todas as feridas, tirou todo o mal que havia em mim. Eu te agradeço pela minha família, eu te agradeço pelo lar que me deu, eu te agradeço. Quero te servir e te louvar, meu Senhor. O meu maior prazer te louvar, o meu maior prazer é te exaltar, o meu maior prazer é estar com o Senhor em todo lugar, o meu maior prazer. Exaltar, o meu maior prazer é estar com o Senhor em todo lugar. Eu te agradeço por tudo que tens feito em minha vida. Me transformou, curou todas as feridas, tirou todo o mal que havia em mim. Eu te agradeço pela minha família, eu te agradeço pelo lar que me deu, eu te agradeço. Quero te servir e te louvar, meu Senhor. O meu maior prazer é te louvar, o meu maior prazer é

Gospel Hits. Só as melhores. Com o sol. Gospel Hits. Os maiores sucessos você ouve aqui. I found God on the corner of First and Amistad, where the West was all but one. All alone, smoking his last cigarette, I said, where you been? He said, ask anything. Where were you when everything was falling apart? All my days spent by telephone. And I'm a star. Lost and insecure. You found me lying on the floor. Surrounded, why'd you have to wait? Where were you? Just a little late. You found me. Up alone, losing her, the only one who's ever known. Galera que gosta de louvor internacional, rolou aí The Frame, You Found Me. Teve Livres para Adorar, Mais um Dia, e Thalita Pagliarin, Amor Sem Limites. E aí, tá gostando dos louvores, né? E sabe que Deus fala através do louvor. Então vai se preparando aí, prepara o seu coração diante de Deus, porque daqui a pouco tem uma linda mensagem aí, eu tenho certeza. O Pai Celestial vai falar contigo. Eu quero agradecer a audiência de todos os ouvintes em algum lugarzinho aqui do Brasil, no exterior, curtindo Gospel Hits. Convido você aí para participar, né? Vai lá no Facebook, pesquise por Rede Gospel Hits, curta a nossa página, o nosso fanpage, aproveite e deixe o seu recadão lá, sua cidade e para quem você quer oferecer. O nosso site, você pode deixar o seu recado em nosso mural, www.redegospelhits.com.br. Gospel Hits, pra levar no volume máximo. Gospel Hits. Gospel Hits. Os maiores sucessos você ouve aqui. Os maiores sucessos do universo gospel que você curte aqui no Gospel Hits através das principais emissoras de rádio que fazem parte da nossa rede, né? São os nossos parceiros e a cada semana, graças a Deus, o Senhor tem nos enviado mais e que possa vir aí todas as rádios do Brasil e fora do Brasil. Alôzão aqui é bem abençoado para o Valmir Castro Rodrigues de Aparecida, São Paulo, ao Diego Freitas e a sua esposa Raquel Freitas de Ferraz de Vasconcelos em Sampa, também registrando a audiência da Ediane Tudes, não mencionou a cidade que mora, ao Efraim de Souza em Porto Firme em Minas Gerais, ao Arthur Guilherme que também não mencionou a cidade que mora. Eu quero desejar a todos esses a paz do Senhor, muito obrigado pela audiência e continue participando aí do Gospel Hits do Brasil, um ministério que está no ar há 5 anos, levando a mensagem de Deus, não só para o nosso país, mas também fora do Brasil. Temos registros de pessoas em várias partes do mundo curtindo o nosso programa, né? É só acessar o nosso site lá na página de recados e você vai conferir. Aqui a gente não conta mentira não, né, meu irmão? Mentir é pecado, o pai da mentira é o diabo, então a gente não pode brincar de mentir. Ou uma porque não existe brincadeira de mentira, a mentira tem que estar fora da vida do crente. Vamos ouvir agora o Davi Sasser. Eu me rendo, aliás, me rendo. Gospel Hits, louvores em som digital. Nós nos rendemos aos teus pés. Eu quero ser quem eu sou quando ninguém está me vendo, Deus, aqui. Me rendo aos teus pés para te adorar, meu mestre. Te amo mais que a declarar Gospel Hits. Eu vou ao teu encontro. Preciso me esconder em ti pra vencer o vento e o temporal. Da montanha, o teu esconderijo refrigera o meu coração. Descubro em Deus poder pra guerrear. Eu te louvarei, Senhor, e sei que me ouvirás. Guardado estou, amado sou. Da montanha, no teu esconderijo, ó Pai, refrigera o meu coração. Descubro em Deus poder pra guerrear. Pra me salvar, descubro em Deus poder pra guerrear. Confio no teu amor, no teu amor, pra me salvar. Eu te invocarei, Senhor, e sei que me ouvirá. Guardado estou, amado sou. Deus vai na tua frente, meu irmão. Você é amado,

Para quem não conhece, essa é a Rebecca St. James, I'm Right God. Teve também o Kleber Lucas, Vou ao Teu Encontro, praticamente finalizando por aqui a nossa parte musical. Antes da mensagem bíblica, cujo título é Mantenha as Portas Abertas, eu deixo aqui um espaço bem abençoado e especial para você participar. É, vai lá no seu Facebook, pesquise por Rede Gospel Hits, curta a nossa página, o nosso fanpage, deixe o seu recado lá, mande para sua galera abençoada, para sua igreja, para o seu ministério. Mas não esqueça de mencionar a cidade, o estado ou se você mora fora do Brasil. O nosso site é o www.redegospelhits.com.br. Se quiser mandar e-mail, pode também. ouvinte@redegospelhits.com.br. Vamos ouvir Deus falar conosco. Agora no Gospel Hits, a mensagem bíblica. Deus é o Senhor do tempo e do momento. Ele nunca perde o controle ou chega atrasado. Por conta das crises e das adversidades que enfrentamos no dia a dia, muitas vezes pensamos que não haja lugar para nós na lista de prioridades do nosso Deus Todo-Poderoso, ou que talvez sejamos o último item da lista. A menina está morta, disseram para Jairo, lá em Marcos capítulo 5, verso 35. No seu acaso, talvez, não seja a menina, mas o seu casamento que morreu, os seus sonhos, sua vida profissional ou até mesmo a sua fé que sucumbiu diante das adversidades deste mundo. Jesus disse, não temas, crê somente. Esta palavra também é para mim, é para você. Aquele pai teve que decidir, naquele momento, se continuaria crendo em Cristo ou se desistiria do seu milagre. Ele poderia ter perdido sua filha para sempre, mas decidiu confiar nas palavras de Cristo e segui-lo. Jesus tomou a frente e não permitiu que a multidão o seguisse. Está lá no verso 37. É comum, no início da carreira cristã, que queiramos guiar o Senhor, na expectativa de que Ele faça as coisas do nosso modo e no nosso tempo. Mas somente quando nos deparamos com o impossível e não sabemos mais o que fazer, que reconhecemos seu senhorio sobre nós e entregamos de fato o controle de nossas vidas em suas mãos. Nesses momentos é indispensável a prática da fé genuína, por isso Jesus não permitiu que os incrédulos e zombadores permanecessem com eles. Está lá no verso 40. Jesus disse à menina, menina, a ti te digo, levanta-te. Imediatamente, a menina se levantou e pôs-se a andar. Está lá no versos 41 e 42. Jesus provou àquela família que ele pode, que se importa e vem sempre que é invocado. E não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que dia e noite chamam a ele, já que é longânimo para com eles. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Lucas capítulo 18, versos 7 e 8. E assim finalizamos o Gospel Hits. Até o próximo programa. Fica por aqui mais uma edição do Gospel Hits.